que o seu lixo pode derrubar um avião, o lixo acumulado perto de aeroportos atrai urubus e aves de grande porte, que podem causar a queda de aeronaves. A responsabilidade também é sua. Não jogue lixo em terrenos baldios ou próximo a aeroportos. Evite que acidentes assim aconteçam. Um novo tempo começa com novas atitudes. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. As rádios piratas contribuem com o tráfico, com o comércio ilegal de armas e podem causar muitas mortes. As rádios piratas não respeitam os direitos dos cidadãos e ainda conseguem dinheiro fácil. Ajuda a rádio, mas nós estamos no ar. Não adianta você ajudar depois que tudo parar, não. Não colabore com o crime. Denuncie. Disque 133. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Aqui na Novo Tempo, você ouve os sucessos da música cristã. Os melhores louvores. Aqui voltarei. Melhores louvores. Melhores louvores. Mensagens da hora. Novo Tempo. Não dá pra comparar. Sagrado a sua trilha sonora. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus. E hoje canta de uma vida transformada. Eu estava sem direção. Adquira o CD e DVD de Marquinhos Maraial, Esperou por Mim. Ligue 0300-789-1111, 0300-789-1111 ou pelo site novotempo.com/gravadora. Um produto da gravadora Novo Tempo. Diariamente, às 11 da noite, você confere o Gospel Internacional. Uma seleção das melhores músicas cristãs ao redor do mundo. Diariamente, às 11 da noite, Gospel Internacional. Escrito Adoração, com o pastor Ivan Saraiva. Querido Pai, nós temos a convicção da Tua presença conosco. Milhares e milhares de quilômetros nos separam. Eu não conheço as pessoas que estão assistindo ou ouvindo essa programação. Mas são meus irmãos e Teus filhos. Fazemos parte de uma mesma família. E queremos aprender mais da Tua Palavra. Peço a Deus que o Teu Santo Espírito nos conduza na compreensão, que a mensagem seja clara, fácil e que assim possamos ter todas as informações necessárias para tomarmos uma decisão ao Teu lado. Colocamos nossa vida e nossos pensamentos em Tuas mãos agora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amigo, como você sabe, estamos dando continuidade a uma série aqui no Está Escrito. Começamos essa pequenina série de 5 programas falando sobre o sábado no Antigo Testamento, sábado no Novo Testamento, Jesus e o sábado, e hoje vamos entender um pouquinho a mudança do sábado para o domingo. Como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Quais as implicações desse tipo de atitude e como isso tem afetado a minha e a sua vida? No próximo programa, vamos ver como guardar o sábado, como biblicamente eu e você podemos honrar a Deus através da guarda desse dia. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abri-la já no livro de Deuteronômio 4, 2. Quando você procura, quero falar uma coisa a você. Deuteronômio 4, verso 2, vá procurando e eu vou comunicando uma coisa muito importante a você. Antes de qualquer coisa, a gente precisa estabelecer bases aqui. A primeira delas, o indivíduo que guarda o domingo é uma boa pessoa sincera, é uma pessoa devota a Deus, que quer cumprir a sua palavra, uma pessoa linda aos olhos de Jesus, qualquer pessoa que guarde e observe o domingo. Toda pessoa que guarda o sábado é uma pessoa devota a Deus, é uma pessoa que quer servir ao Senhor, é uma pessoa que quer cumprir a sua vontade. Então aqui nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor a respeito do caráter, da integridade espiritual de qualquer observador, do domingo ou do sábado. Nós estaremos entendendo hoje por que o sábado, que é tão evidente na Bíblia, todas as solenidades dele foram passadas, transferidas para o primeiro dia da semana, para o domingo. Você entenderá melhor quando e por que isso aconteceu. E aí, então, com essas informações, você terá melhores condições de tomar a sua decisão, se você quer guardar o domingo ou o sábado. Então, Deuteronômio 4, verso 2 diz assim: nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuareis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Então nós temos aqui uma orientação bíblica. Logo no começo da Bíblia, no Pentateuco, Deuteronômio, ele diz assim: você não pode acrescentar nada da Bíblia e você não pode subtrair nada da Bíblia. Certo? São princípios. Eu não posso acrescentar nem subtrair. A Bíblia é do jeito que é e eu preciso estar focado nela e obedecê-la. Você já imaginou se, por exemplo, em algum momento eu começar a escrever um livro, por exemplo, diferente da Bíblia? E eu falar para você o seguinte: olha, o meu livro agora, ele vai ter uma autoridade maior do que a própria Bíblia. Pelo menos igual. O que você diria? Bom, eu uso a minha autoridade como pastor, eu digo para você que eu fui ungido para ser pastor, eu fui ordenado ao sagrado ministério, eu sou orador do programa Está Escrito, da Voz da Profecia, eu estou escrevendo um livro e eu tenho seguidores, e esses seguidores acreditam que os meus escritos são tão importantes quanto a Bíblia, e esses seguidores começam a se multiplicar, e de repente eu viro uma grande denominação religiosa. Você iria para a minha religião? Simplesmente porque você gosta do jeito que eu falo, acha interessante, é isso? Obviamente que não. Obviamente que não. Eu e você seguimos a Bíblia, e somente a Bíblia. Agora, se você não faz isso comigo, por que que você faz isso com outros? Agora eu quero falar bem diretamente para os meus irmãos católicos, que tem ali como um manual de conduta o catecismo. Ora, o catecismo, se você ler os 10 mandamentos no catecismo, são completamente diferentes dos 10 mandamentos na sua Bíblia católica. Então, por que que você, à hora de colocar na balança, você está pesando mais catecismo ou mais a Bíblia? Ora, eu preciso definir qual é a minha base de regra e de fé. E o convite que Deus faz a você é que a Bíblia precisa ser observada. Conhecereis a verdade vos libertará. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Deuteronômio 4:2 diz o seguinte: eu não posso subtrair, mudar, adicionar nada. A palavra de Deus foi inspiração dele. Eu não posso vir aqui alterar nada, nem você e nem nenhuma igreja. Ora, o sábado é tão evidente, nós encontramos, você já sabe disso, 250 vezes a palavra sábado e mostrando que eu e você devemos guardar esse dia. Agora, você sabia que a palavra domingo não aparece nenhuma vez na Bíblia? Nenhuma vez. Nenhuma. Simplesmente é desconsiderado essa palavra. Domingo não existe na Bíblia. Não existe. Pergunte para o seu padre, pergunte para o seu pastor: pastor, onde é que tem um texto aqui que diga a palavra domingo? Não existe. Deus, ele escreveu e orientou você a guardar o sábado 250 vezes. Agora, você olha para mim e diz assim: não, mas eu vou guardar o domingo? Bom, vamos ver todas as vezes que a Bíblia cita o primeiro dia da semana. Não usa a expressão domingo, usa primeiro dia da semana. São 8 versos apenas, 8 versos. Existe um no livro de Mateus, um no livro de Marcos, 2 no livro de Lucas, depois nós temos um no livro de João, no livro de Atos e 1 Coríntios. Ok? Nós encontramos nesses textos aqui algumas coisas importantes para você perceber que todas as vezes que a Bíblia cita o primeiro dia de semana, nada tem a ver com a transferência do sábado para o domingo, nem para se guardar o domingo. Vamos lá então, eu faço questão de ler cada um desses textos. O primeiro deles, Mateus 28, verso 1. Abra sua Bíblia, você que acompanha, está escrito, já sabe, sempre com a Bíblia aberta, caneta, papel, porque você tem que anotar essas passagens. Lógico que esses programas, eles rapidamente estão na internet, não tem problema algum, você pode sempre acompanhar. Mas é bom que você tenha suas anotações pessoais. Então, Mateus 28, 1 diz assim, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Está constatando, inserindo elas dentro de um tempo. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, elas foram ver o sepulcro de Jesus. Foi ali que elas descobriram que Jesus havia ressuscitado. Vamos lá. Marcos 16, verso 2. Marcos 16, verso 2. Vamos lá, vamos na peregrinação. 16, verso 2. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. É a mesma visão, é a mesma narrativa, agora do evangelista Lucas, falando da mesma situação, das mulheres. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé, estavam todas ali presentes. Agora no verso 9 você encontra o seguinte, tendo Jesus ressurgido de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, ao qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia da semana, a palavra domingo não aparece, simplesmente Jesus surge ou ressurge da morte no primeiro dia da semana. Agora Lucas 24, verso 1. Vamos lá, nós estamos caminhando e avançando, são as únicas passagens que falam a respeito do primeiro dia da semana, que eu e você chamamos de domingo. Lucas 24, 1 diz, no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, mais uma vez, o contexto da ressurreição de Jesus. Agora, no quarto evangelho, João, no capítulo 20, no verso 1, nós lemos, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Mais uma vez o mesmo contexto. Atos agora 20, verso 7. Atos, no capítulo 20, no verso 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, ele estava reunido com seus discípulos, teria que viajar no outro dia. Não há menção alguma de qualquer situação de que as solenidades do sábado foram transferidas para o domingo. E agora 1 Coríntios 16, verso 2. Veja, estou fazendo questão de passar todos os versos para que você leia. Porque se eu apenas citasse, talvez você tivesse preguiça, não tivesse tempo. Então eu estou lendo para que você perceba bem. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua propriedade, para que se façam as coletas quando eu chegar. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, aí no primeiro dia da semana, cada um de vocês vai oferecer o que puder, porque os nossos irmãos em Jerusalém estão passando muitas necessidades em função da perseguição. Então ele estava falando aqui para os irmãos em Coríntio, para eles ajudarem os outros irmãos em Jerusalém. Aqui é apenas uma coleta. Então aqui se acabam todos os textos que falam a respeito do primeiro dia da semana em toda a Bíblia. Não apenas no Novo Testamento, veja, nós só lemos o Novo Testamento porque só aparece no Novo Testamento. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, não aparece uma única vez, nem sequer citando o primeiro dia da semana. Agora eu pergunto, se não é bíblico, por que razão trocaram as solenidades do sábado para o domingo? Por que razão? Vou explicar algumas coisas para você. Qual foi a primeira igreja do mundo? Igreja vem de eclésia, né? De eclesia, que quer dizer ajuntamento de pessoas. Qual foi o primeiro ajuntamento de pessoas? Quando a gente vai para Mateus A gente descobre ali que os discípulos eram a primeira igreja de Cristo. Eles foram a base, o núcleo da igreja de Cristo na Terra. Certo? Essa igreja, ela é fundamentada em quem? Na rocha que é Cristo Jesus. Ela não está fundamentada em Pedro, em Paulo, em João, em Maria, pessoas super especiais, consagradas, mas que são pecadores, ou pecadora como eu, como você. Então, a igreja, ajuntamento de pessoas alicerçada em Cristo Jesus, e começou-se então a igreja. Vocês se lembram em Atos 2, Pedro pregando, 3 mil pessoas se convertendo. Obviamente que ele estava ali num processo de colheita de tudo aquilo que Jesus havia semeado durante os 3 anos e meio de ministério. A igreja crescia, se desenvolvia, as pessoas eram batizadas. O batismo é a forma como um indivíduo se torna cristão, é o caminho ou a porta de entrada para você poder ir para o céu. Tudo isso aí, o batismo, essa igreja, como ela está unida e formatada. Então, que igreja era a igreja primitiva? Era a igreja apostólica. Era uma igreja universalizada, porque era o sacerdócio oferecido para todos os crentes. Então, nós poderíamos até dar um nome a essa igreja apostólica. Poderíamos colocar igreja católica. Porque o que significa a palavra católica? Significa universal. Uma igreja universal apostólica, seguindo os ensinamentos de Cristo Jesus, passado pelos apóstolos. Então, igreja católica apostólica, essa igreja católica apostólica, ela guardava o sábado. Os pais da igreja, Eusébio, Epifânio, até o início do 4º século, escreveram exatamente isso. Que a igreja apostólica, ela observava o sábado, inclusive os gentios, que não eram judeus, porque era um sacerdócio para todos os crentes levar o evangelho, e pessoas de todas as partes do mundo eram convidadas a fazer parte desse evangelho. Está aí a razão pela qual Paulo viajou tanto, o dom de línguas, que é o dom de idiomas. Pedro pregando, os discípulos pregando, cada uma pessoa ouvia na sua própria língua materna, para que realmente fosse disseminado a pregação do evangelho. E eles continuaram guardando o sábado. O problema todo, sabe qual foi, querido irmão e irmã católica? O problema é quando a igreja católica apostólica se tornou romana. Querido, o que Roma tem a ver com o cristianismo? Jesus nunca pôs os pés em Roma. Pelo contrário, os romanos sempre foram perseguidores dos judeus e dos cristãos. O que Roma tem a ver com o cristianismo? O máximo de ligação que existe são as viagens de Paulo. Paulo que chegou até Roma e fundou a igreja cristã em Roma. Agora, os romanos só escravizaram o povo judeu, mataram a fio de espada os cristãos. A igreja católica apostólica jamais deveria ter se transformado em romana. E às vezes a gente vê as pessoas falando com orgulho: eu sou católico, apostólico e romano. Meu amigo, quando a igreja deixa de ser só apostólica e passa a ser romana, as coisas começaram a se complicar. Em Roma, havia ali no 4º século, na primeira quinzena do 4º século, um grande imperador, carismático, inteligente, mas pagão, por nome de Constantino. Você pode pesquisar o nome desse imperador Constantino onde você quiser, e você vai descobrir que ele é o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Tem ideia do que é isso? Um imperador de um mega império se convertendo à religião dos cristãos. Sabe qual foi o problema? A conversão dele foi superficial. Ele não havia abandonado todas as práticas pagãs. Ele tentou viver o cristianismo, mas ele fez uma das piores coisas que se poderia fazer para o cristianismo. Vocês sabem que ele declarou que ele teve um sonho, ele estava para ter uma guerra, uma batalha terrível, e ele teve um sonho, in hoc signo vinces. Ele viu isso escrito, e essa expressão em latim, in hoc signo vinces, significa com esse sinal, ou por esse sinal vencerás, e ele viu uma cruz. E aí então ele foi para a guerra com uma cruz à frente. Ele venceu a batalha. A sua conversão se deu nesse contexto de guerra, usando a cruz para matar. Olha que coisa estranha, antagônico. Jesus, que nos ensina a amar o inimigo, ele estava indo para uma guerra em nome de Jesus de Nazaré. Jesus nunca patrocinou guerra alguma. Ele nunca foi... A gente precisa cuidar muito com isso. Nesse processo de violência, ele toma a decisão de se converter. Só que quando ele se converte, a sua conversão não foi tão profunda quanto nós gostaríamos. Ele começa a inserir elementos do cristianismo dentro do paganismo e elementos do paganismo dentro do cristianismo. E começa a se unir, ou unir o império que era dividido entre pagãos e cristãos, porque nesse contexto, em 320, já era muito grande o cristianismo. Eles já não tinham mais condições de perseguir os cristãos, porque eles eram parte ativa da economia de todo o Império Romano. Então a Igreja Católica, ou seja, universal, apostólica, até esse contexto guardava que dia? O sábado, porque o sábado jamais foi abolido. No entanto, é bem verdade que no segundo e no terceiro século, no final do século 100, no início e na metade do século, do ano 200, já existiam pessoas, pais da igreja, homens piedosos, que faziam sim referência ao domingo como um dia especial pelo fato de Jesus ter ressuscitado. Mas também haviam pais da igreja fazendo referências à sexta-feira, porque Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Agora, em momento algum, havia a troca do sábado para o domingo, até que no ano 321, de maneira bem específica, no dia 7 de março, Constantino coloca um decreto que todos agora deveriam guardar o dia do sol, que é o domingo, porque a nação, o Império Romano, adorava o sol, o deus Mitra. O mitraísmo tem as suas raízes dentro de Roma. Querido, Roma sempre foi pagã. Lembra do deus Apolo, Diana, Baco, deus do vinho. Então, as associações começaram a acontecer. Quando você acha que começou a se inserir imagem de escultura para ser adorado? Isso é próprio do paganismo. Aliás, agora eu tenho que abrir um parênteses aqui para você que é protestante. Por que que você não adora santos? Por que que você não se prostra diante de imagens? Ah, porque isso aí é do paganismo. E o domingo é da onde, irmão? O domingo é o dia do sol invencível, Natalis Solis Invictus, o dia do sol invencível. Se você for para a língua inglesa, isso fica tão evidente, Sunday, dia do sol. Agora, como unir um paganismo tão bárbaro como esse com o cristianismo? Ora, Jesus ressuscitou no domingo. Então agora nós temos um dia em comum entre cristianismo e paganismo. Esses aqui adoram o sol, esses aqui começam a se apaixonar pelo domingo porque é o dia da ressurreição. Então peraí, deixa a lei de Deus de lado e vamos agora adorar a Deus nesse dia. É o mesmo dia, economicamente é muito mais viável para o Estado, é tudo muito melhor. E aí então os elementos do paganismo foram se fundindo ao cristianismo e do cristianismo ao paganismo, de uma maneira que ficou uma grande Babilônia tudo. A Igreja Católica Apostólica jamais deveria ter aceitado as recomendações de Constantino. E aí então em 364, no Concílio da Calcedônia, então a Igreja, não mais o Império, a Igreja agora declara que o domingo era o dia de se observar e de se guardar. Nesse contexto surgem os primeiros protestantes. Os protestantes não começaram lá com um grupo de príncipes e de pessoas que estavam discordando do catolicismo lá na Idade Média. Os primeiros protestantes eram católicos apostólicos que falaram: não, o dia de guarda é o sábado, nós devemos guardar o sábado, esse é o dia que o Senhor nos deu. E aí então começou-se novamente perseguição para aqueles que não estavam agora aceitando a união de igreja com Estado. Todas as vezes que igreja se uniu ao Estado, pessoas foram perseguidas, mortas, queimadas vivas. Isso começou no passado, depois ele se repetiu nesse período, depois na Idade Média, e irá se repetir no futuro. Agora eu preciso dizer uma coisa a você. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 7, no verso 25. Livro de Daniel, aqui nós encontramos algo importante para a nossa reflexão. Daniel 7:25, nós encontramos a manifestação de um Deus soberano em todo o universo. Como é que Deus permitiu? Deus já sabia que isso iria acontecer. Daniel 7:25 diz assim: proferirá, falando a respeito de um poder religioso que iria assumir elementos do paganismo. Esse é o contexto de Daniel 7, um poder religioso que ia se corromper, assumir elementos do paganismo, e diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, perseguição, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Foi exatamente isso que aconteceu. Querido, se a Igreja Católica Apostólica dissesse não a Constantino, não ao paganismo, eu hoje seria membro da Igreja Católica Apostólica. E talvez tivéssemos uma única denominação cristã. Mas quando ela se fundiu, quando ela se uniu a Roma, quando se uniu ao paganismo, aí, meu amigo, aí eu dou três passos. E você, católico, apostólico, deveria falar: não sou romano. Você pode ser de Jerusalém, você pode ser de Jesus, você pode ser do que quiser, menos romano. Roma não, irmão. Roma não. Eu e você não temos nada com o paganismo. Deus havia profetizado 1000 anos antes, 1 milênio. O Brasil não tem 600 anos. 1 milênio antes de Constantino nascer, Deus havia profetizado de que essa igreja, esse poder religioso que veio puro até o quarto século, até a primeira metade do quarto século, haveria de se corromper, destruiria os santos do Altíssimo, e como a Igreja Católica Apostólica, agora sim romana, destruiria. Você que está aí ligadinho na nossa programação, esperando uma excelente oportunidade para adquirir itens que farão a diferença na sua vida, eu quero lembrar o seguinte: nossa equipe da gravadora Novo Tempo não para, hein? O pessoal continua a todo vapor e hoje tem aquisições importantes para você fazer. Temos um kit maravilhoso, sensacional, que você pode adquirir por um valor também bem interessante. Olha só, nós temos o DVD Bíblia Fácil Daniel, Pastor Arilton Oliveira. São 5 DVDs, isso mesmo, 5 DVDs, um estudo maravilhoso, aprofundado das profecias de Daniel, hein? Pastor Arilton convida você. 5 DVDs, tem mais, tem o DVD Arena do Futuro, Pastor Luiz Gonçalves, DVD quádruplo, isso quer dizer que são 4 DVDs neste box para você. E ainda tem o DVD Está Escrito, do Pastor Ivan Saraiva, que acabou de marcar presença por aqui. Pastor Ivan Saraiva, e o DVD Está Escrito, DVD duplo. Que maravilha, hein? Preste atenção no valor das parcelinhas. São 5 vezes de R$ 20. Isso mesmo, 5 parcelinhas de R$ 20 no seu cartão de crédito Visa, Master Diners ou American Express. Olha aí, o frete é gratuito. Que legal, hein? Que oportunidade incrível. Vamos lá aproveitar então, ligando, olha, Para ficar melhor ainda, custo de ligação local, que é um 0300. Quando você faz o 0300, você paga o mesmo pulso de ligação local. 0300-789-1111. Esse é o telefone. 0300-789-1111. Aproveite, sensacional. Promoção do kit da gravadora Novo Tempo para você. É, você que é muito especial, você que é gente nossa, você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, tem essa oportunidade de adquirir esse kit incrível, maravilhoso. A nossa equipe está pronta para atender você, tá bom? Lembrando, reavivados por sua palavra, a leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, um capítulo por dia. Estamos em Zacarias. Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1, a leitura que marcou esta quarta-feira. Hora de cantar. Lindos louvores na sua programação, na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Chegando, Arautos do Rei. Só para você que está ligado, só para você que se liga na programação da Novo Tempo, para você que compartilha conosco momentos maravilhosos de muito louvor, digno de honra. 15 minutos faltando para as 9, horário de Brasília. Nossa alma quer aprisionar. Com as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Outro aqueles anjos revelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei. lavar seu carro? Olha lá o que você vai fazer, hein? Lava, lava, lava, vamos lavando o carro. Ei, filho, não é assim que lava o carro, não. Parece que tá nas Cataratas do Iguaçu. Ah, puxa vida, pai. Mas como é que lava, então? Olha só, primeiro você pega um balde e um pano ao invés da mangueira. Ah, não. Assim não, assim demora muito. Não, não demora, não. Sabia que cada vez que você lava o carro com a mangueira, você joga fora 500 litros de água? Ah. É, filho. E se você lavar o carro com um balde apenas uma vez por mês, vai gastar só 30 litros de água. Nossa, papai. Já que é assim, eu tô indo pegar um balde. Vai lá. Para cuidar da água, o planeta precisa de você. Respeite a natureza. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. De volta, 8 horas e 51 minutos, horário de Brasília. Abração para você ligado na nossa programação, onde você estiver. Conferindo um novo tempo. Lembrando, no próximo sábado começa o horário brasileiro de verão. É, você vai adiantar o relógio em uma hora. Bruno Menezes, Amor. voltar. És o pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tudo, muito mais que tudo. É, senhor. Daniel Lide, tudo. 8:59, horário de Brasília, aqui no Super Som da Novo Tempo, a voz da esperança. 25 anos de muito louvor e adoração. Nas ondas do rádio, agora na internet, no aplicativo, na sua assinatura de TV, enfim, onde estivermos. Obrigado por estar também. Chegando aqui na sequência, Lições da Bíblia, com o professor Leandro Quadros. 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Foi uma sensação horrível. Mas com um susto, descobri o quanto pequenas ações são importantes. Combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar água parada. Mas por ser tão simples, as pessoas esquecem. Por isso, hoje, eu cuido do meu quintal e converso com os meus vizinhos e com a prefeitura. Dengue, se você agir, podemos evitar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Família, pra mim, é o ar que eu respiro. Família foi muito importante na minha vida, porque eu saí de casa muito cedo. É o chão que eu piso, são os alvos que eu quero alcançar. Tanto meu papai e da mamãe. E hoje, eles me prepararam para que eu pudesse construir uma nova família. Um estalinho pra eu dormir e põe pra eu dormir. A mulher na vida de marido é a coisa mais maravilhosa que possa existir. Família, bem mais que um sobrenome. A sua vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo pela valorização da família. Novo Tempo. A rádio que toca o que você quer ouvir. Novo Tempo. Tocando as melhores. Tempo, a voz da esperança. A harmonia das quatro vozes mais conhecidas do Brasil. De um jeito que você jamais imaginou, totalmente surpreendente. Este é o novo DVD e CD Arautos do Rei 360 graus. Adquira o seu pelo 0300 789 1111 ou novotempo.com/gravadora. Arautos do Rei 360 graus. Mais um produto da sua gravadora Novo Tempo. Ler um capítulo da Bíblia todos os dias parece pouco, não é mesmo? Mas esse pode ser o começo de uma grande experiência com o autor do livro sagrado. Todos os dias, em nossa programação, você fica sabendo qual é o capítulo de leitura do dia. Além disso, você pode ganhar brindes especiais ao participar de nossas perguntas sobre a leitura que fizer. Ah, tem mais! Às 2 da madrugada e às 2 da tarde, você ouve uma sinopse do capítulo do dia para motivar ainda mais a leitura. Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros. No estudo dessa semana, amigo ouvinte, estamos aprendendo como a suportar provações. E hoje veremos como podemos evitar algumas provações na nossa vida. Inclusive, problemas que nós mesmos criamos em nossos relacionamentos. Vou ler para você Tiago 1, 19 e 20. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nesse texto, amigo ouvinte, o apóstolo Tiago nos ensina que, por mais que a palavra de Deus seja poderosíssima, as palavras do ser humano também têm poder. Poder para construir ou poder para destruir as emoções dos outros. E como um manual para os bons relacionamentos, a carta de Tiago nos ensina que se quisermos evitar problemas, evitarmos provações, entre aspas, desnecessárias, precisamos estar mais dispostos a ouvir e demorar mais para falar e para ficar com raiva. O princípio do texto é: esteja disposto a ouvir rapidamente e seja demorado para falar e ficar com raiva. Quando seguimos, amigo ouvinte, este princípio, nós estamos aí com mais de meio caminho andado para preservarmos qualquer tipo de relacionamento. Seja um relacionamento conjugal, um relacionamento entre namorados, noivos, relacionamento entre pai e filho, não importa o tipo de relacionamento humano. Se cada um de nós decidirmos por sermos mais prontos a ouvir as necessidades da outra pessoa e demorarmos um pouco mais para falarmos e tirarmos conclusões equivocadas e demorarmos mais para ficarmos com raiva, com certeza teremos relacionamentos verdadeiramente duradouros. Quando deixamos de ouvir as pessoas, amigo ouvinte, começam a surgir os problemas. As pessoas necessitam ser ouvidas, necessitam que suas inquietudes, que suas frustrações sejam pelo menos compreendidas. E quando estamos dispostos a ouvir mais do que falar, evitamos uma série de problemas no relacionamento, porque estaremos, amigo ouvinte, impedindo com que de nossos lábios saiam palavras destrutivas ao invés de construtivas. Quando estamos mais dispostos a ouvir do que falar, estamos dando tempo à nossa mente para processar melhor as informações e para nossa mente escolher melhor o tipo de palavra que vamos dizer à pessoa em resposta ao que ela nos confidenciou, na forma como ela se abriu conosco. E como deveriam ser as palavras daqueles que se dizem cristãos ou tementes a Deus, ou daqueles que dizem possuir uma religião? Alguns textos bíblicos importantíssimos sobre as boas palavras. O primeiro deles é Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você é uma pessoa rabugenta, que por causa de um simples conflito você já atira 7 pedras nas outras pessoas, tenha certeza de que se você não mudar esse modo de ser, a sua relação vai acabar. É a resposta branda que desvia o furor e não a palavra dura. Qualquer um de nós que receber uma palavra dura, vamos ficar na defensiva. Agora, quando você fala com amor, mesmo tendo firmeza, mas com amor, falando a verdade, sem ser mal educado ou mal educada, não tenha dúvida alguma de que as suas palavras serão entendidas de uma outra forma pela pessoa que está ouvindo você. O problema maior, amigo ouvinte, não é o que nós dizemos para outra pessoa. O problema maior é como vamos dizer essa informação. Outro texto importantíssimo se encontra em Isaías capítulo 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Você tem dito, amigo ouvinte, boas palavras às pessoas cansadas? Ou por meio dessas palavras você tem destruído as emoções, as esperanças das pessoas? Em Colossenses 4, 6 é orientado o seguinte: que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Assim como o sal dá sabor ao alimento, as nossas palavras devem dar bom sabor à vida das pessoas. E por isso, amigo ouvinte, se for para dizermos ou escrevermos palavras ruins que contradigam esses princípios, se for para não escrevermos boas palavras no nosso Facebook, no nosso Twitter ou em nossos blogs, é melhor ficarmos calados. Porque muitas vezes, por meio daquilo que escrevemos ou da forma como abordamos um assunto, estamos dando um mau testemunho do cristianismo. O cristão vai falar como Jesus. E eu gosto de uma expressão da escritora Christelle White, do livro Desejado de Todas as Nações, onde ela diz que Cristo, até mesmo em suas esmagadoras repreensões contra os fariseus, ele tinha lágrimas na voz. Ou seja, as pessoas percebiam o interesse de Cristo por elas. Que Deus guarde a você, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros. Quero viver o que canto. verdadeiro e puro.